sol, nem o mar vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco o teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar com um som que bate forte no estado do Pará. Espaçonave do som jamais decolar. Quem comanda é Wesley e DJ Jumar. Show, a essência do Pará. Ai, ai, só podia ser esse fofinho. Nem o sol, nem o mar vou poder decifrar. Meu amor, me perdoe, hoje eu vou pro rubi. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco o teu carinho pela curtição. Curtição de estar e poder dançar com um som que bate forte no estado do Pará. Espaçonave do som jamais decolar. Quem comanda é Wesley e DJ Jumar. DJ Jumar, Wesley e DJ Jumar. DJ Jumar. Ai, ai.